Quando tudo pra mim parecia já estar perdido, quando nem um sorriso sequer existia no olhar, quando não mais havia saída, nem sequer um motivo pra vida, quando tudo chegava ao final. Jesus veio e mudou meu mundo, transformou tudo em um segundo, devolveu minha razão de viver e me deu paz real. E hoje sou feliz. E assim posso cantar. Desde quando te encontrei, nova vida então ganhei. Te amo e sei que sempre vou. Hoje sou feliz. E assim posso cantar. Desde quando te encontrei, nova vida então ganhei. Te amo e sei que sempre vou te amar. Ele é bem mais profundo que as águas que correm no mar. Neste amor encontrei esperança, neste amor encontrei confiança, neste amor posso eu descansar. Meus cuidados a ele entreguei, minha vida em suas mãos coloquei, pois eu sei o meu Deus é fiel e jamais falhará.